Honey, the day someone as pretty as you turns into a monster, well then the moon is gonna come down in my backyard. Mudar de artista, tanta sujeira na minha track. Tanta, que a tua cabeça estouraria se puxar todos os abusos de padres temente a Deus lá no Vaticano. O que acontece? Puff Daddy virava santo. O hino do meu estado é a prova viva do exemplo. Virtude no logo, maçom na bandeira, anuncia a terra do inimigo. Bem capaz que vão mudar o trecho, o empoderamento de um povo pra eles excluídos. Aqui é o lugar mais acolhedor que se fatura com racismo. A cena precisa do 3R dos anos 2000 de volta. Ideologia da rima cera, o James Webb da pré-história. Não quero ser a resistência, eu quero ser o assassino, contratado pra fazer limpeza do cenário político. Arma na mão, cano na cintura, motorizado, ninguém me segura. Mas um fascista morto pelo motoqueiro, fantasma da rua. Exaltados pelo governo antigo, mostrando sua face nazista, teu privilégio não vai te salvar da temporada de caças racistas. Bem-vindo ao futuro, Neuralink controlando drones e robô Tesla. Upgrade cerebral, mexendo apenas um neurônio. Júri, juiz, executor artificial, mirando a sua vela, inteligente é criminal, se automatizando. O estudo é o escuteiro portando uma lança de titânio. Cada diploma perfura o aço de corações mecânicos sem esperar ajuda da ONU. De barraco forme palácios, deixo pra fora mortos, parasitas, vermes e ratos. Essa aqui é sem refrão pra mostrar que eu não tô brincando. Se a inflação é pesticida, se adaptamos, se tu quer guerra, então vai ter. Se tu quer guerra, então vai ter. Sou a fúria da mãe que não tem nem água potável pra beber. Meu povo aqui busca na marra cordão de ouro e não de lata. O melhor carro do ano fica chorando e não foi roubada. Não, não, não. Nosso suor tem peso, enfia no cu essas migalhas, porra!